Eu tô com uma música na cabeça muito viral e muito popular e que não representa aquilo que eu gosto de ouvir, mas que eu não consigo tirar na cabeça, que é a música Cracudo, de Jesus, um cantor que de música é essa? brega. O refrão é: se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. Gente, eu acho que eu vou mudar a minha linha no Skype pra isso. Vou fumar seu coração de pedra. Hashtag cracuda. Olha, melhor do que. Isso aí já vai entrar na minha playlist junto com a Alaska Thunderfuck. Não sei se você conhece, é a drag de RuPaul Drag Race, que fez uma música sobre o Brasil. E que ela aprendeu que cracuda é uma pessoa maravilhosa, muito amável, muito deliciosa, muito bonita. E aí ela ficou o tempo todo falando: I'm cracuda, cracuda! A música inteira. Ela sabe que é zoeira. Depois ela descobriu que era zoeira e fez a música de propósito, sabe? Mas é muito engraçado. Ela falando: o Brasil me ama, me chama de cracuda, não sei o que e tal. O craque tá aí, né? Veio pra ficar. É, Então como eu eu. diria MC Carol, né? Estou usando crack, você sabe. Então, vamos começar? Sim. Erika's Small Talk, o seu podcast sobre comportamento, notícias, coisas avulsas, notícias bizarras e adjacências. Uma produção minha. Voltei, estou aqui hoje com mais um convidado, né? Porque, não sei se você sabe, Thiago, esse podcast é um podcast de duas pessoas em que uma nunca aparece. Então, eu falo que eu fico catando homens pelas ruas, entendeu? Em busca de alguém para conseguir gravar podcast. Porque, na maioria das vezes, eu só consigo gravar com homens. É engraçado isso. E aí, dessa vez, eu fui, saí andando para Goiás e achei o Thiago. Falei: vem cá, sai daí da boca do crack, vem gravar comigo. E o Thiago Abreu é uma pessoa, né, importante, conhecida e tal, porque é um grande representante da causa autista. Eu acertei? Porque você falou autista. Olha o nível de responsabilidade, hein? E eu que não sei nem falar autista, você viu, né? Que eu fiquei assim na dúvida. Eu falei certo? Porque eu sempre acho que eu falei autista. Eu acho que foi certo, sim. Que é o host do Introvertendo, que é um podcast feito só por pessoas dentro do espectro autista. Então, Thiago, fale aí sobre você, fale sobre o seu trabalho, sobre suas palestras pelo mundo, seus TED Talks e tudo mais. Uma pessoa que fez TED Talk tá aqui, gente. Olha o nível que a gente chegou. Meu nome é Thiago, sou jornalista, formado pela Universidade Federal de Goiás. Eu tenho 24 anos nesse momento. Fundei o Introvertendo em 2018 com várias pessoas dentro do espectro do autismo. Atualmente o Introvertendo tem 10 pessoas, 10 certinho. E nós compartilhamos então o mesmo nível de autismo, né? Digamos assim, que é a chamada Síndrome de Asperger. E aí o nosso podcast fala sobre autismo em diferentes contextos, tanto nas temáticas sociais, quanto também, né, em discussões mais leves. Tô com prazer de mexer com podcast, agora também já tô escrevendo histórias infantis para um outro podcast chamado Imagina Só. De vez em quando gravo com o Boteco dos Versados, a gente fala literatura, fala sobre questões PCDs. E agora eu tô com o maior prazer de estar aqui com a Erika, que inclusive participou do Introvertendo, episódio 43, quando eu estive pela primeira vez no Rio de Janeiro, conheci o Mar, e aí ela esteve também lá no Dia do Autistão. Nossa, conheceu o Mário, os mendigos de Copacabana. Muito bom, né? A insalubridade de Copacabana, sempre muito acessível, assim. Você não ficou com medo do Rio de Janeiro, não? Confessa. Fiquei e ao mesmo tempo eu tive uma sensação agridoce com a cidade, porque eu fiquei só em Copacabana, mas eu só de Copacabana em si eu já achei muito desigual. E muito, assim, eu respeito o Rio de Janeiro por tudo que ele representa para o Brasil, mas ao mesmo tempo o Rio tem aquela coisa de ser muito os principais problemas sociais do Brasil do século XX. Então, eu adorei as praias, adorei toda a parte boêmia da cidade, mas o Rio de Janeiro tem esses contrastes que me assustaram um pouquinho. É assim, você tá na praia, tá ótimo. Você entrou uma quadra, tem uma bando de mendigo e os pivetes te atacando. É uma coisa incrível, Rio de Janeiro. Essa coisa, ainda mais que ele ficou em Copacabana, né? Que é a sede Sim. dos velhinhos bolsonaristas, é uma coisa maravilhosa. Sim. Pena que não teve nenhuma passeata, né? nessa época, que os velhinhos aposentados que recebem pensão de militar, aí desce tudo ali. Mas eu tava ali na região da praia e o povo tava ouvindo Dire Straits. Eu acho que não tem coisa mais tiozão do que ouvir Dire Straits, então tava no clima. É que você não foi na hora certa, que eles iam bater palma pro sol. Mas, então, cortando essa parte, a gente se conheceu pessoalmente no Dia do Autistão, mas já tinha conversado um pouco antes. E assim, foi muito legal o Dia do Autistão, pra conhecer realmente de perto pessoas autistas. Eu não conheço ninguém, né? Assim, no meu convívio, eu não convivo com pessoas autistas, então foi bem legal, valeu muito a pena. Então, eu resolvi trazer o Thiago pra gente falar sobre autismo de novo, porque Thiago, a gente já falou aqui da Diferença Invisível, aquela HQ que inclusive eu falei lá no Dia do Autistão. Sim, eu ouvi o episódio, inclusive. Ah, você gostou? É porque eu Sim. tô uma pegada mais assim... Ah, aquela pessoa que tava lá, Amanda, então ela que é a pessoa que era pra estar fazendo esse podcast aqui também. Mas no momento ela não se encontra. E aí a gente falou mais do aspecto assim de se entender e também meio que a visão dela de uma pessoa que é de fora, né, do Sim. espectro, sobre tudo isso, né, sobre como é diferente, né. E agora a gente vai entrar com tudo dentro de uma coisa que eu acho super legal e tem super a ver com o Introvertendo, porque é um grupo que é o nosso tema de hoje, gente, pra quem não se deu trabalho de ler aí a legenda. Não é possível que vocês não leram a legenda, gente. Pois é. Mas Aspers Are Us é um documentário que está na Netflix e que, coincidentemente, voltou no passado, um dia depois do meu aniversário. Com um novo episódio na HBO que eu não tenho, então não vi. Bom, mas inicialmente é um documentário sobre um grupo de comédia stand-up formado por autistas dentro do espectro, no Asperger, que agora é autismo leve, né? Sim. Então é meio Introvertendo da comédia, né? É engraçado que, inclusive, tem um vídeo no Introvertendo, né? Porque de vez em quando a gente faz uns vídeos. E aí teve uma vez que 4 integrantes do Introvertendo, que foi eu, o Marcos, o Otávio e o Luca, nós fomos fazer um ensaio fotográfico, né? Em alguns lugares de Goiânia. E aí alguém lá nos comentários disse assim: nossa, vocês parecem os caras do Asperger Us. E aí eu não tinha assistido ainda o documentário, né, quando eu vi esse comentário, e quando eu assisti, aí pra mim fez totalmente sentido, foi legal, assim, eu me identifiquei bastante com o documentário. Ia ser bem legal se eu tivesse visto, se tivesse um ensaio e tivesse pelo menos umas fotos de ensaio, vocês meio que imitando os caras, tipo, eu adoro as blusas do Noah, que vem dizendo assim: converse comigo sobre meu medo de falar com estranhos, tipo, é muito bom. Sim. Pode falar. Não, é que eu ia falar uma coisa, mas eu acho que seria já meio spoiler, então pode continuar. Não, não tem essa de spoiler não, gente. A maioria das pessoas não vão ter visto documentário mesmo, porque eu sei que vocês são tudo uns ingratos, mas eu vou avisar com uma antecedência, mas eu duvido que eles tenham visto. Mas, independente disso, não tem isso de spoiler não, pode falar de qualquer momento, até porque dessa vez não vai ser linear, gente, eu vou conseguir me conter. Vai embora, moto. Dessa vez eu vou me conter e não vai ser linear, vai ser a modo aleatório, assim, random. Então você pode falar, Thiago. Então, tem... O grupo Asperger's Are Us é formado por 4 pessoas, né, principalmente. O Ethan, o Jack, o Noel e o Neil Michael. E eu acho muito engraçado o Neil Michael, porque o Neil Michael, ele é o líder, né, do grupo, de uma certa forma. Ele não é o líder. Ele quer ser o líder. O líder é o Noah. Será? É, realmente, faz sentido. Mas eu acho que a pessoa que exerce mais controle criativo no sentido prático, né, acaba sendo ele, assim, pelo menos aquela figura que chama mais atenção. E no Introvertendo a gente tem o Michael, né, que é inclusive a nossa gaivota. O Michael é o único integrante do Introvertendo que nunca mostrou o rosto na internet, ninguém sabe como ele é. E eu vi muitas particularidades entre os dois Michaels, assim, em diferentes pontos. O documentário é sobre 4 comediantes, né, que carregam o diagnóstico de síndrome de Asperger. Eles se conheceram durante uma excursão escolar, se não me engano. Foi um acampamento especial Isso. para pessoas autistas. Que a mãe do Neil Michael gosta de frisar muito bem que era a última chance dela. Tipo assim, eu não sei o que ela ia fazer com o Neil Michael depois, se não desse certo isso. Acho que ela ia jogar ele embaixo da linha do trem, porque o trem passa muito nesse documentário. Sim. Porque ela fala assim, foi a nossa última tentativa. Eu fiquei assim, pensando muito, gente, como assim a última tentativa, minha senhora? O que a senhora ia fazer com essa criança? Fiquei um pouco tenso. É muito curioso, né, quando a gente fala sobre inclusão, o quanto que é difícil falar sobre inclusão de autistas. Primeiro, pela amplitude do espectro, né, existem diferentes pontos das pessoas, diferentes dificuldades, diferentes habilidades. E é muito bom que a gente vê, eles são completamente diferentes entre eles. O problema de cada um deles, assim, mais inerente de cada um, é muito diferente. Então, tipo, não tem como você não se identificar com algum deles em algum momento, sabe? Isso que eu acho legal desse documentário, por isso que eu gosto. Apesar de eles serem homens brancos da Nova Inglaterra, né, de Boston, e americanos, é muito interessante ver que, no fundo, a gente é meio... A gente fala assim, a gente é totalmente diferente, a gente é muito diverso, não sei o quê. Mas é tipo, a gente é igual os neurotípicos. Tem vários neurotípicos que são parecidos, também tem aspas que são meio parecidos. Sim. Só não é o mesmo estereótipo de sempre, gente. Não é o Rayman, tá bom? Só isso. Eu acho muito curioso, porque assim, por exemplo, né, quando a gente fala sobre inclusão, então a gente consegue ver, por exemplo, nesse documentário, tanto que é complexo isso. Quando você não tem espaço em certos lugares, né, quando a sua vida, no dia a dia, você acaba sendo discriminado ou você não tem grandes contatos sociais, às vezes você acaba fazendo as coisas acontecerem. Foi mais ou menos assim comigo, né, com o pessoal do Introvertendo, e eu percebo que eles também foram meio nesse sentido. Então, já que eles não conseguiram espaço onde eles estavam indo, eles se juntaram, eles se organizaram, se estruturaram, e as coisas acabaram acontecendo. Não necessariamente isso é uma regra, tá, pessoal? Não significa que você vai se esforçar e as coisas vão dar certo. Mas eu acho muito interessante que quando você não tem espaço, junto com outras pessoas com as quais você se identifica, você acaba criando esses espaços. E aí tem a primeira coisa sobre o documentário. E esse é um ponto que, te cortando, mas só pra falar, esse é um ponto que é interessante. Porque eles foram pro acampamento com um monte de crianças dentro do espectro. Mas os quatro só se uniram porque os quatro gostavam de comédia. Na verdade, as coisas incomuns é que continuam unindo as pessoas, independente se elas são autistas, se elas são neurotípicas, se elas são qualquer coisa, sabe? Então, a vontade deles de daquele humor, da identificação do humor entre eles, que eu até fiz uma anotação sobre isso, esse humor diferente deles, que uniu eles, entendeu? Porque meio que eles se entendiam, mostravam um entendimento do que um o outro estava pensando, porque é muito difícil, assim, não sei você, mas para mim, me fazer entender às vezes. Tipo, as pessoas não conseguem entender a lógica com que eu penso as coisas. Ah, eu acho que é isso. Aí a pessoa não sabe de onde eu tirei essa conclusão, sabe? Sim. É meio complicado. Então, você ter pessoas que entendem o seu humor, que é uma coisa tão sutil, ainda mais para uma pessoa dentro do espectro, pô, é incrível, tipo assim, é uma ligação muito forte, eu acho. Sim, eu acho muito curioso que eles conseguem demonstrar isso de uma forma muito clara, porque, por exemplo, né, eu conheci várias pessoas dentro do espectro ao longo dos últimos anos, mas foram poucas que eu consegui me identificar, que eu consegui ir adiante. Às vezes você tinha uma conversa ocasional interessante, mas você via que não chegava muito, muito além. Isso que você falou, pra mim, é o ponto central do documentário. O que une eles é o humor atípico. E algo que não é diretamente relacionado ao diagnóstico, mas eu já percebi que a autodepreciação é uma característica muito marcante no humor que alguns autistas têm, né? No sentido de que eles transformam todo o preconceito, toda a estigmatização que muitas vezes a gente sofre, para um ponto que eles conseguem brincar com isso e conseguem não necessariamente se diminuírem também, né, só apenas, mas eles conseguem, de certa forma, tecer uma crítica agradável nesse Sim. sentido. E assim, não é pra Rebel Wilson fazendo a gata gorda preguiçosa em Cats e passando vergonha de novo, como uma mulher que é acima do peso e tá de novo fazendo chacota de mulheres acima do peso, sabe? Não é isso. Isso é uma parada que me irrita profundamente na Rebel Wilson. Eu tenho um problema grave com ela, porque eu achava ela maneira, porque no início de Pitch Perfect era ela aquela mulher que era fora do padrão e ela não tava nem aí, pegava todos os caras e tava super feliz. Agora, a maioria dos papéis dela, eu já reparei um padrão. É sempre de auto zoação, mas essa é uma parada muito chacota que acaba reverberando em quem vai ver e no lado. Pra mim, se eu fosse uma pessoa gorda, eu ia me sentir mal, sabe? Uhum. Então, não é esse tipo de humor. Eu até fiz uma anotação, mas eu quero deixar pro final, porque é na hora do stand-up. Mas uhum. O stand-up em si, eu acho também que rola muito isso da autodepreciação. Independente de ser autista ou não, acho que tem muito disso da pessoa se zoar e não se levar tão a sério, né? Sim. E até também de o stand-up que eu não gosto, que é aquele que deprecia os outros, né? Sim. Então, e é curioso que eles correm um risco muito grande. Nossa, desculpa eu ter te interrompido. É, termina pra eu não te... Relaxa. Ó, vou explicar. Eric Smalltalk é assim. Você fala, eu falo, aí a gente fala junto, aí um fala em cima do outro. E é assim. Não tem esse negócio, não. Bora. É porque... Beleza. É porque no Introvertendo, tô acostumado. Aí eles têm quatro... Né? Não, tem quatro, cinco pessoas falando, aí um fala em cima do outro, aí depois na hora da edição eu tenho que separar as tracks pra poder não ficar... Aqui a gente não separa a track, aqui o gato mia, o bicho pula, o máximo que a gente corta é tentar cortar os né, e espaço. Aham, uhum, sim. O tá, resto então, é bem natural. Então, então pode vou, mandar... Então vou voltar. E não é uma autodepreciação também que vai fazer com que o público se sinta mal a ponto de pensar, nossa, como a vida dele é difícil, sabe? Como a vida dele é horrível. Não, muito pelo contrário. Eu acho que as pessoas conseguem criar uma ligação emocional com ele a ponto de não vê-lo como inferior. E eu acho que isso é fundamental. Também. Eu gostei muito, assim, porque o documentário se passa antes da última apresentação deles. Eles estão se preparando porque um deles vai para a faculdade, outro vai entrar numa turnê de 2 anos, cada um vai seguir um rumo, porque ele já tá com uma certa idade, para poder tentar ver o que vão fazer da vida. Então, esse é o final do grupo, entre aspas, assim, não é o final do grupo, mas é um hiato que o grupo entra. Então é a última apresentação deles antes deles irem ver o mundo, entre aspas, né? Mais amplamente, sim. Tudo começa com essa contagem regressiva pro dia, mostra como eles se organizam, todo o estresse, todo o aborrecimento. É muito legal porque você vai se identificando com os passinhos que vão acontecendo. Você lembra de cada trabalho de grupo da escola, você lembra de cada apresentação de teatrinho, é uma coisa maravilhosa. Mas então, eu vou falar de cada um deles, e eu tenho umas coisas assim sobre cada um deles que eu acho interessante a gente falar, porque eu acho que mostra um pouco também de... da diferença e de coisas incomuns que o pessoal dentro do espectro tem. Assim, principalmente os Asperger, né? A gente não tá falando aqui de autista grave, porque a gente não tem nem... Eu acho que eu não tenho, né, voz pra falar. Sim. Uma coisa que eu queria saber de você é se você achou graça. Não vamos falar do stand-up, mas eu queria saber, assim, se você achou graça. Em algum momento você achou graça das piadas que eles faziam? Olha, algumas estão muito dentro de um contexto norte-americano que eu precisaria, digamos assim, de uma imersão cultural para conseguir entender, né? Então, tem algumas coisas ali definitivamente ficaram só para tom documental, porque eu definitivamente não consegui pegar. Algumas eu achei sem graça, outras eu achei o plot muito bom, me lembrou o tipo de merda postagem, né, que geralmente trabalham na internet, e eu sou muito fã de shitposting, assim, de uma forma geral. Pelo menos é o tipo de humor de internet que mais me agrada, mas eu reconheço que é um tipo de humor muito específico e que você precisa de um contexto muito grande pra pegar e que é, às vezes, por essência, completamente sem graça e tosco, né? O que você achou? Eu achei, assim, tem umas piadas que eu achei ótimas, tem umas esquetes que eu achei muito legais, mas tem umas que eu realmente não entendi, mas eu não sei se eu não entendi, eu só são ruins mesmo. E eu ficava muito prestando atenção na reação do público, sabe? Principalmente a primeira vez que eu vi, eu ficava muito assim, meu Deus, o público tem que rir. Eu tava nervosa, sabe? Tipo assim, ai meu Deus, vai dar tudo errado. Um monte de gente vai, eles vão passar um vexame. E aí, meu Deus do céu, que merda que vai ser. Então, eu fiquei muito tensa. Mas assim, depois que eu já vi mais umas 3 vezes, eu começo a notar que, tipo assim, eles estão rindo e eu não. Então, tipo assim, então quer dizer que essa questão cultural conta muito, sabe? Tem coisas que realmente eu não peguei. Mas eu gostei muito, eu gosto muito do humor que eles usam, assim, da questão de quebrar a expectativa. Sim. Então... E isso é muito típico da merda postagem, de uma forma geral, né? Transportado, assim, na comédia, que eu não sei, inclusive, se tem um nome técnico pra isso, mas eu me relaciono, né, eu acho isso muito típico da década de 2010, quando eu entro dentro da internet, dos ambientes, dos fóruns, e vejo as coisas mais relacionadas ao shitposting. Eu não sei o termo técnico, não sei se eu já vi isso aí do shitposting, provavelmente eu devo ter visto passar em algum lugar, mas eu não tô muito por dentro, mas... Se tem quebra de expectativa, é ótimo, porque eu adoro esse tipo de coisa que dá uma volta, sabe? Então, eu acho muito divertido. Eu achei ok o humor. Mas vamos agora falar de cada personagem dessa história, que são 4 rapazes, em, o quê? Na casa dos 20 anos? Isso. Todos estão na casa dos 20 anos. Eu acho que só o Noah, que é um pouco mais velho, né? Porque ele é o chefe ali, então ele tem uma idade um pouco mais avançada em relação aos demais. Ele deve ter no máximo que uns 35, é porque primeiro, ele é branco, americano, então acaba mesmo, ficar com a cara meio caída rápido. Então, não sei, acho que ele deve ter uns 35, não deve ter mais do que isso, não. Sim, sim, ele não é muito velho, não. É, o Noah é a questão que o Thiago já levantou. Pra mim, ele é o líder. Thiago não acha, acha que Neil Michael é o líder. Não, assim, eu acho que... O Neil Michael falou, né, tem um Paul e tem um John Lennon, né? Eu acho que ele se bota como Paul McCartney, mas na verdade ele é o John Lennon. Eu acho que em termos criativos, eu percebo uma influência do Neil Michael muito maior no tipo de conteúdo que eles fazem, na identidade, mas no sentido de botar as coisas pra fazer e realmente estimular as pessoas a trabalhar, eu acho que realmente o Noah, ele tem uma influência muito maior, assim, é gritante, realmente. Eu tô começando a concordar com você. Eu acho que o Noah, ele meio que pegou esse cargo de que ele era monitor, né, no acampamento. Então, ele meio que... Ele é o líder natural. O Neil Michael, ele tenta forçar ser o líder daquilo, mas ele não adianta. Naturalmente, a liderança volta pro Noah. Você vai vendo isso durante os eventos que vão acontecendo. Mas então, o Noah é o mais velho. Ele era o monitor nesse acampamento e ele se identificou com esses três rapazes que eram mais novos que ele. E passa imagens e tudo e tal. E ele queria ser um astro de rock, né? Que ele queria ser muito popstar e tal. E eu acho que isso do Noah querer ser um astro de rock é meio uma coisa sobre ele querer ser uma pessoa diferente. Dele não se identificar com a normalidade, sabe qual é? A vida comum. Porque ele sempre tá com uma camisa aleatória pra chamar atenção. Apesar dele ser um cara super nice guy, super quieto, super na dele, ele tá sempre estiloso, ele tá sempre... assim, meio away, sabe, de tentar parecer meio coolzão, mas... Eu acho que faz parte da formação punk também, né, porque a banda dele é uma banda punk, então tem muito dessa cultura punk, eu acho, nele. Sim, e ele fala uma coisa que me marcou, que é logo no início, que ele fala que por 20 anos ele se sentiu isolado. Tem 10 anos, ele fala que tem 10 anos que ele recebeu o diagnóstico. Então por isso que eu tô chutando que ele tem uns 35, porque... Os meninos deviam ter, sei lá, uns 16, 17 no acampamento, no máximo. Mais 10 anos, 20 e poucos, né? Aí ele vai pra 30. Então, por isso que eu tive essa ideia. Mas ele fala que ficou 20 anos isolado. E ele foi também pro acampamento tentando que outras pessoas não passassem pelo que ele passou. Porque ele é de uma outra geração, né? E ele ainda conseguiu ser diagnosticado, né? Sim. Porque muita gente não consegue. Eu acho que esse isolamento dele fez muito ele querer ser uma pessoa diferente das outras também por escolha própria, sabe? Não ser uma coisa que aconteceu com ele. Uhum. Eu acho interessante isso. O que você acha do Noah, assim? Ah, eu gosto muito da figura dele. Eu acho ele tem uma questão meio paterna, né? Mais responsável, assim, em certa medida. E só pra fazer uma observação também pra quem ouve, tá? Só pra questão de contexto, talvez para quem não saiba quase nada sobre autismo, o diagnóstico de síndrome de Asperger, ele entrou, né, no manual de transtornos em 94, é algo muito recente, e a popularização desse diagnóstico só se deu na década de 2000. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, começaram a ter as primeiras comunidades, os primeiros fóruns sobre Asperger em meados de 2004, 2003, como por exemplo o Wrong Planet. Então, quem conseguiu um diagnóstico em 2004, 2005, já foi algo, assim, extremamente precoce, né, pra aquela época, e eram pessoas que recebiam diagnóstico após a vida adulta. No Brasil, por exemplo, a gente tem uma popularização do diagnóstico de 2015, 2017 pra cá, e agora que essa discussão tá chegando aí com uns 20 anos de atraso no nosso país. E aqui no Brasil acontece muito o fenômeno de pessoas que têm mais idade descobrirem porque os filhos são autistas. Sim, com isso certeza. Isso é o que mais acontece. A maioria das pessoas que são acima de 35 anos só descobre porque o filho é, e aí acaba descobrindo que também é. O efeito cascata, que andou correndo muito, assim, gente. Eu vejo muito isso acontecer. Sim, principalmente de filhos, né? E aí eles fazem a comparação, ah, mas o pai é igualzinho. Aí quando vai ver, o pai é autista. Ou a mãe. Sim. Apesar do diagnóstico da mulher autista sempre ser muito mais complicado, né? Porque a gente tem uma socialização diferenciada, então é mais complexo, assim. Mas também acaba descobrindo, muitas mulheres estão se descobrindo autistas e, assim, entendam pessoas. Não é uma... Assim, pra mim foi uma parada que eu neguei durante um tempo. Porque eu não conseguia entender. Porque eu não me via como autista. Porque autista pra mim era o Rayman. Só. Então por isso que a representatividade é tão importante, sabe? Por isso que esse documentário é tão importante. Pra mostrar que tem outros tipos de pessoas, sabe? Quando você recebe o diagnóstico, foi o que ele falou. Ele ficou 20 anos no isolamento. Sendo que 10 anos ele descobriu que era autista. Antes dessa época ele já estava no isolamento. Só que ele não sabia nem por quê. Quando você descobre o porquê, você começa a entender o porquê, você pensa de um jeito diferente, você reage às coisas de um jeito diferente, na verdade, é o que acontece na diferença invisível. Se você for uma pessoa que é maduro bastante para entender isso, na verdade é libertador, porque você finalmente entende o que está acontecendo. Você para de se cobrar tanto, porque o autista tem a maneira de se cobrar muito. Sim, a autocrítica é muito elevada e no meu caso, particularmente, também foi uma questão de autoconhecimento. E a minha qualidade de vida mudou bastante nesse sentido, né? Essa é a função principal de um diagnóstico, é de melhorar a sua qualidade de vida. Ele é muito um autista muito atípico, porque pra mim o autista é uma pessoa muito impaciente. Eu acho ele tão paciente, ele tem paciência com o menino que tá lá, que eles encontram um menino autista durante o percurso, né, lá na estação de trem, e o menino tá lá falando que o trem tal vai chegar no horário tal, o trem tal vai chegar no horário tal. E ele fica tentando puxar assunto com o menino, olha aqui o schedule, né, o agendamento dos horários do trem. Então eu acho ele bem legal, porque ele é muito agregador, né, eu acho que ele é essencial, se não fosse ele, não tinha o grupo, sabe? Por isso que eu acho que ele é muito o líder. Sim. Assim. Mas em contraponto, a gente tem o Michael, essa pessoa incrível, né, que, na verdade, era Aaron, mas trocou seu nome para New Michael, porque Aaron era seu nome escravo. Gente, eu fiquei um pouco confusa, eu acho que ele pensou que era um robô, não sei, porque esse nome de escravo, eu fiquei muito confusa, sabe? Tipo... Eu acho que é naquele sentido de renascimento, né? Quando eu pego, por exemplo, o Michael, né, do Introvertendo, fazendo um contexto... O Michael do Introvertendo como gaivota tá muito ligada a uma imagem nova que ele reconstruiu na internet que representava muito mais ele, né, o gosto dele, o hiperfoco dele, do que o passado ruim que ele teve. E aí eu relaciono muito, né, o New Michael com o Michael que eu conheço, porque é muito assim, o New Michael é como se fosse um novo homem, né, de certa forma, pelo que eu entendo. E eu me relaciono também com o New Michael no sentido de que você consegue perceber a angústia dele em um certo momento com a forma de trabalho do grupo, né? Ele se sente muito responsável em um certo momento para fazer as coisas andarem. E isso me fez lembrar... Sim. E isso me fez lembrar a minha forma de produção no Introvertendo, porque nós somos um podcast de 10 pessoas, mas colocar essas 10 pessoas para produzir e mantê-las juntas, vocês não imaginam os desafios, vocês não imaginam as coisas que já aconteceram nos bastidores de alguns episódios, de coisas que a gente teve que costurar, assim, e que o modo original que foi gravado foi totalmente diferente. Pode contar que já teve um episódio que saiu um quebra-pau do caramba e perdeu esse episódio todo e não terminou a gravação. Pode confessar. Isso já aconteceu comigo com o podcast de Neurotípico. Nossa, não, briga nunca chegou a ter, mas já ocorreu, por exemplo, das pessoas levarem uma discussão para um ponto que não tinha nada a ver, aí teve que cortar, teve que misturar, ou um momento a pessoa queria sair do podcast, eu dei um tempo. Teve gente que quis sair, depois voltou. A gente continua na mesma formação, né? Mais ou menos assim. Não, tô falando assim, sair do podcast em si. Eu tô falando assim, do episódio. Não teve aquele episódio que deu uma confusão, uma encrenca, que a pessoa não quis concordar, não queria entender, e aí... Gente. Não, nunca chegou nesse nível, mas eu já fiquei muito insatisfeito, digamos assim, com a forma de produzir. Eu sou muito crítico, né? Muito exigente, de um jeito assim, absurdo, tanto com relação a mim quanto aos outros. Então, às vezes, o pessoal do Introvertendo já penou na minha mão. Mas hoje a gente tá num momento bom, assim. Então, quando eu enxergo, né, um documentário como esse, até a angústia do New Michael, eu consigo me relacionar, porque você desenvolver um projeto como esse é muito difícil. E não é difícil simplesmente por causa da sua condição. Primeiro tem a questão de trabalho em grupo, que já é complicado para pessoas dentro do espectro. E aí você tem como segundo ponto, né, as particularidades dentro do espectro de cada indivíduo. E aí você motivar as pessoas, olha, é um desafio. Não, e assim, eu entendo muito o Neil Michael, dele, porque o Neil Michael, ele é o mais nervoso de todos, né? Ele é o mais agitado, mais nervoso, ele tá sempre muito ansioso, assim, muito preocupado com como vai ser a parte artística. O resto todo ele não tá nem aí, ele tá nem aí, não sabe onde que... Eles são meio assim, né, aleatórios. Onde é que a gente vai sentar para conversar sobre o projeto? Ah, vamos no shopping, são expulsos. Vamos na rua, são expulsos. Vamos... É meio assim. Mas o Neil Michael tem essa coisa de não querer fazer feio. Eu acho que o Neil Michael, ele tem duas coisas que eu acho engraçada nele, assim. Que, ao mesmo tempo que ele é um contraponto meio do... Qual outro menino? É Jack. Eu acho ele e o Jack, eles são yin e yang. Porque, assim, o Neil Michael, ele é a pessoa muito mais irritadiça, muito mais nervosa. E ele tem muito medo de passar vergonha, ele tem muito medo de alguém julgar ele. Tanto que ele não consegue fazer as coisas quando a família dele tá em casa, e ele fica nervoso, e aí ele começa a reclamar de tudo, achando defeito em tudo, me lembra um pouco eu. E ele é muito nervoso, né? Ele tem um buraco na parede que ele fez com um soco, né? E ele fala, pô, isso é errado e tal, e eu sei que é errado, eu não faço mais isso. Eu duvido, em algum momento ele deve fazer de novo. Mas... ao mesmo tempo que ele quer ser o Neil Michael, talvez se livrar dessa coisa de ser tão... E o Neil Michael representa pra mim ele querer ser mais o pai dele. Porque o pai dele é o Old Michael. O Michael é o pai dele. O nome do pai dele é Michael. Então, o pai dele, quando o Noah vai na casa dele e fala assim, pô, ele gosta de você, não sei o quê. Aí ele, ah, não sei se eu tô fazendo certo e tal. A família do Neil Michael tem uma culpa bizarra. Muito louca. Assim, o pai dele tem culpa porque não tava lá pra ele o tempo todo, porque ele tinha que trabalhar muito. A mãe aceita tudo que o Neil Michael faz, tudo. Isso é muito comum, na verdade, né, com relação ao contexto do autismo, né? Autistas com vida minimamente autônoma, eles têm muitos conflitos familiares, pelo menos anedoticamente, né, entre, sei lá, os 10, 20 autistas que eu já conheci pessoalmente, eu posso dizer que pelo menos uns 15 tem estrutura familiar muito complicada, e você tem a super proteção, né, porque os pais, eles ficam pensando, ah, como é que vai ser a autonomia dessa pessoa, essa pessoa não vai conseguir, como é que vai ser essa pessoa depois que eu morrer, e aí mistura culpa, mistura tudo, então eu acho que a família dele é uma representação muito boa disso. E uma outra coisa sobre família que eu acho muito marcante no documentário e que eu me relaciono por causa do Introvertendo é a resistência da participação de pessoas muito íntimas, né, como os pais deles no processo. Porque, por exemplo, né, no Introvertendo, de nós 10 integrantes, nenhum dos pais dos integrantes do nosso podcast sabe realmente o que se passa, o que a gente conversa, o que a gente discute. A nossa vida dentro do podcast ela é paralela, ela é totalmente fora daquilo que a gente tem na nossa vida social do dia a dia. E imagino que deve ser um constrangimento muito grande se em algum momento eles tiverem acesso a isso, entendeu? Então, assim, quando eu percebi que eles têm esse prestigiosismo, né, de distanciar a família, de distanciar as pessoas íntimas daquilo que eles gostam de fazer por medo de serem expostos em certa medida, nossa, eu me relacionei demais com isso. Eu acho que é o medo de ser desmascarado porque são as pessoas que conhecem eles de verdade, sabe? São as pessoas que convivem, são as pessoas que estão sempre com eles. Então, essas pessoas, eles não querem decepcionar. As outras, dane-se. Não tem problema se não rirem, não tem problema se for achar uma bosta, entendeu? Mas se o pai, o Michael pai, fala pra ele, cara, foi horrível, que pena que foi uma vergonha, pra ele ia ser o fim do mundo, sabe? E porque ele quer ser uma nova pessoa, mas ele quer ser muito o pai. Porque quando, voltar na questão do Noah falar que o Michael fala dele, que ele jogava o menos ventilador e não sei o quê, me bateu isso na cabeça, tipo assim, que o Noah fala daquele jeito autista de ser, né, bem educado, ah, esse jeito, essa comédia meio boboca, igual a sua, ele gosta. Eu parei pra pensar assim, nossa, Noah, você não devia ter falado isso, ficou meio estranho, mas ao mesmo tempo eu parei pra pensar, nossa, ele queria ser engraçado como o pai dele é engraçado. Sim. Ele respeita o tipo de humor que o pai dele faz, que é mais simples e mais leve. Eu acho que o autista carrega um peso das coisas. Fala assim, o autista é muito sem empatia. Cara, eu acho que é meio muitos autistas eles tentam meio que se proteger, porque assim, a gente carrega os sentimentos muito mais pesados, eu não sei, a gente sente as coisas de um jeito muito mais extremo. Alguns estudos, inclusive, né, de uns 10 anos para cá, sugerem exatamente isso, que existe às vezes uma hiperempatia. Há uma falta, às vezes, de compreensão do conceito, né, teoricamente, de empatia, mas no sentido prático, as atitudes são muito empáticas, dependendo do contexto. Acho que é uma marca. É tipo uma sobrecarga, né? Então, o autista é meio que esse overclock de sentimentos o tempo todo. Chega num momento que ou você estoura, ou você entra num momento que é muito pesado. Então, o Michael, ele é muito tenso. Ele é o mais tenso, ele é o que demonstra mais, assim, porque eu acho que ele é o que ainda não consegue lidar ainda com essas coisas todas, porque ele é muito protegido. Então, as poucas situações que ele tem são só positivas. Tipo, por exemplo, o Neil Michael gosta de encostar nas pessoas. O que é super estranho. Você vê o Neil Michael, você não conhece, assim, como se a gente conhecesse. Mas pelo que parece, ele é um cara que quebrou a parede, ele é um cara que é super irracível. Quando ele toma com uma ideia na cabeça, ele quer, tem que ter todo um convencimento pra ele fazer. Se ele acha que o pai e a mãe tá falando demais, ele tira. Não, pode, já deu por hoje, não sai. A minha irmã tá em casa, ela tem que sair, porque senão eu não consigo. E quando ele tá com aquela amiga dele, ele tá falando, ele fala, vem aqui, e bota ela pra sentar perto dele, e ele fica brincando com o pé dela, sabe? Tipo, ele é muito sentimental, mas ele não quer ser e ele não sabe lidar com isso. Uhum. E é engraçado quando você falou sobre a questão do abraço, né? O Otávio, por exemplo, né, que produz com a gente, o Otávio é extremamente pegajoso. Quando ele chega perto de mim, ele me abraça que ele me machuca. E ele faz isso com as outras pessoas do podcast. Tem gente que não gosta do toque, tem gente que gosta muito do toque. E isso também me faz pensar um ponto, uma característica, né, do documentário, que é marcada em todos os personagens, que é a questão da sensibilidade sensorial. Porque pelas falas, né, e pelas coisas que acontecem no documentário, fica muito claro que a questão da hipersensibilidade sensorial é algo interno, mas também externo, né? As duas coisas andam juntos. Então o ambiente colabora muito nessas tensões, mas sempre tem alguma coisa interna, alguma insegurança, algum desconforto, né? Principalmente no caso do Neil Michael, que ativa e gera essas crises. E aí, por isso que eu falo que o Jack é o yin-yang do Neil Michael. O Jack é o rapaz que vai pra Oxford, porque é isso que vai meio que encerrar o grupo, porque ele vai ficar um ano na Inglaterra estudando em Oxford. Ele é filho de um militar, e aí você vê a família, a diferença familiar do Neil Michael pro Jack. O Jack é a criança perfeita, entre aspas, né? Fora o autismo, porque, né, sabe como é que é? Por mais que as pessoas não falem, um problema e tal. O pai dele gosta muito, o pai dele é militar e assim, não sabia o que fazer com ele, não sei o quê. Sendo que o garoto é extremamente estudioso, vai pra Oxford e assim, ele é super na dele e o pai dele é super pegajoso. E ele fala: eu não entendo porque meu filho não gosta que eu toque nele. E aí tem uma cena que eu fico assim: what the fuck? O Jack tá na cozinha pegando um pão pra comer. E aí eles estão falando pro documentário e o Jack tá na dele, porque o Jack tá sempre meio assim, tá fazendo as coisas dele e as coisas acontecendo em volta e ele não tá se estressando. E aí o pai dele encosta na cabeça dele, passa a mão na cabeça dele, passa a mão, abraça ele. Isso aqui, ele não gosta, mas eu gosto, é assim que eu demonstro meu amor, que não sei o quê. Caraca, o cara tá comendo, meu irmão, tipo, pelo amor de Deus, sabe qual é? Tipo, o cara já não gosta, ele tá comendo e você tá toda hora abraçando. Aí, não satisfeito, meu irmão dele começa a abraçar ele também. Ah, porque a gente tem que demonstrar que a gente ama muito ele. Gente, para! Ah, isso é muito comum, né, de uma forma geral. Quem nunca passou por isso, pelo menos eu acho, né? Pelo menos comigo isso também é muito comum, é bizarro, assim. Hoje eu levo isso numa brincadeira. Mas é irritante, minimamente irritante. Assim, eu acho que tudo bem ele, tipo assim, de vez em quando ele abraçar o filho, não sei o quê. Mas ali ele tá falando exatamente o que o filho não gosta e fazendo. Enquanto o filho tá comendo e sacudindo o cabelo e não sei o quê, encosta e cutuca. E eu, gente, o que tá acontecendo? E aí ele explica que ele fica se escondendo pela casa pra conseguir fazer os trabalhos dele. Porque a família dele é super mega grudenta. E aí ele fica ali naquele negócio e tal. E é engraçado como ele é super calmo. O pai dele faz isso com ele, apesar dele não gostar, ele não faz cara de... Ai, meu Deus. Ele faz, assim, uma cara de... Né? Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Mas ele não fica, assim, irritado, ele não fica reativo, ele não é essa coisa explosiva, ele fica assim... Mais um dia, né? É engraçado como essa pessoa que é muito mais, assim, que não gosta de toque, que não quer contato, não curte, e é mais... assim, mais fria, né? Mais tranquila. Era pra mostrar, assim, de fora, você vê, ele é popular na escola, porque ele é engraçado, ele fala que as pessoas na escola gostam dele, ele foi escolhido como o mais engraçado da turma, do segundo grau. Esse cara era pra você achar que era o cara que gostaria de abraço, não o Michael, sabe? Então isso quebra muito estereótipo. E eu acho isso muito legal, assim, mostrar que, tipo, ah, ele é super legal, ele é super animado, ele é super não sei o quê, ele quer abraço. Não, gente! Cada um é cada um, sabe? Eu estou impressionado porque eu não tinha parado pra pensar nisso, né? Eu assisti o documentário e isso não tinha me batido a cabeça. E agora que você tá falando, nossa, é impressionante, assim, surpreendente. E por ele ser uma pessoa mais na dele, talvez ele consiga ser mais centrado de realizar as coisas. Você vê que o New Michael, ele tem muitas ideias, mas ele não tem a capacidade de realização. Ele precisa dos outros, sabe? Precisa do Noah, ele precisa dos outros pra poder ajudar ele a organizar a mente dele, sabe? E Sim. O Jack não, é um cara mais... Todos os outros são mais devagar que o Michael, né? O Michael é a estrelinha do negócio, né? Mas é preciso ter o New Michael, sabe? Pra poder empurrar a galera. Porque tem essa briga pela liderança do grupo, que no final eles são os que ficam mais amigos, né? Até depois do tempo que passa, tipo, acho que são 2 anos ou 8 meses que eles voltam pro mesmo lugar, estão no mesmo lugar, na mesma cidade, não mostra eles juntos de novo. Só depois no finalzinho, que mostra que estão ensinando uma nova, né, peça. O New Michael é amigo do Noah. E é uma coisa que você não entende. Tipo, se você olha por cima, você vê o Noah um cara super centrado, super paciente, não sei o quê. O New Michael super nervoso, super estressado, escrenca com tudo, não sei o quê. Você imagina assim, pô, o Noah vai perder a paciência com esse cara. E não. Mostra eles indo comer junto, e eles moram perto, sabe? Eu achei muito engraçado isso, sabe? E eu acho que o New Michael, ele, no final mais do documentário, quando mostra que ele se mudou e ele entrou pra uma faculdade, eu acho que ele tá um pouco mais calmo, né? Mas Sim. Eu acho que vai ajudar ele, essa saída de casa é uma parada que vai ajudar ele a crescer, a ele entender o que que tá acontecendo, porque o New Michael é muito super protegido e a família dele faz muitas coisas que ele quer. E aí isso é uma coisa que a gente tem que parar e pensar, tipo, às vezes não dá pra fazer tudo que a pessoa quer, porque você tá prejudicando a pessoa, entendeu? Sim, e inclusive tem muitos autistas que não gostam muito de ouvir isso, mas é algo que precisa ser dito, inclusive. Sim, tem que ser muito dito, e mãe de autista principalmente não gosta de ouvir isso, mas infelizmente, não é infelizmente, é felizmente, se o seu filho tem a capacidade de crescer, de amadurecer, de andar dentro do espectro para uma coisa mais leve, de conseguir lidar com as frustrações, que é uma coisa muito difícil para o autista lidar, você tem que colocar ele também em situações de teste para poder ele ir meio que amadurecer nessa sensação de frustração. Eu tô falando isso por mim mesma, eu fui uma pessoa muito isolada, eu sempre fui muito na minha, e como eu sou filha única, fui, entre aspas, todo filho único é mimado, né? Então eu sempre fui muito, entre aspas, protegido dentro de casa e meio que fazia as minhas coisas na hora que eu queria, quando eu queria, porque meus pais nunca estavam em casa, então eu ficava sozinho. Sempre foi muito assim. Então é muito difícil pra mim, às vezes, lidar com, tipo, ter que depender dos outros. Mas é uma coisa que, sim, é muito difícil você conseguir lidar com as frustrações, que a gente já tem uma sensibilidade maior pra isso, se a gente é muito protegido. Então, acho que o New Michael, ele tá crescendo pra esse ponto de entender que, tipo, na faculdade ele vai ter que fazer o que ele tem que fazer. Ele não vai poder fazer as coisas na hora que ele quer, como ele quer, entendeu? Vai ter que socar muita parede até ele conseguir se centrar lá e fazer o que ele tem que fazer. Mas, assim, eu vou falar agora do que eu mais gosto, que é Ethan, que é uma pessoa incrível. Considero muito Ethan, o nosso último integrante do grupo. Ethan é um cara que gosta muito de trens. Sim. Inclusive, as cenas mais bonitas, né, do documentário, até aquelas mais melodramáticas, assim, sempre envolvem trens e é ele ali que tá no processo. É muito ele e o Noah, né, no trem. Fica muito no trem pensando, assim. Você vê que no dia que é muito estressante, você vê que ele tá diferente, sabe? Você vê que... Porque o Noah, ele fica muito na dele, assim. Mas tem dias que você vê que ele tá muito estressado. Aí ele mesmo fala que ele bota fone, bota óculos escuros pra diminuir a sensibilidade de tudo, sabe? Pra evitar as coisas. Então, eu achei legal ele falar isso. E ele gosta muito de trem. Ele é um autista meio típico, assim, né? Que tem uma coisa que é obcecada, assim. Que eu não consigo... Ainda não achei ainda a minha obsessão, a minha, meu hiperfoco. Se alguém souber, por favor, mande aí mensagem. A dele é trem. E é muito legal você ver que ele curte essa parada do trem. No final da história, ele tá tentando uma vaga pra companhia de trem. E essa coisa dele pode ajudar ele a conseguir esse emprego, sabe? E eu acho o humor dele muito bom. Porque você não sabe se ele tá falando a verdade. Ele consegue ser irônico, cara. E é uma coisa que as pessoas não conseguem assim, entender. Os autistas que são irônicos, sabe? A gente, às vezes, não entende ironia. Mas a gente consegue ser irônico. Sim. Às vezes de uma forma meio absurda até, né? Uma ironia às vezes mal feita, mas a gente vai pegando, principalmente se a gente acostuma com o interlocutor, né, que tá com a gente. Não, e a ironia do absurdo e do choque. É essa a ironia do autista, sabe? De falar, de estar falando um negócio aqui, não sei o quê, pô, meu gato morreu. Tipo, o quê? Não, sabe? Tipo, pegar a pessoa de surpresa, sabe? Tipo, na hora que ele fala assim, não, teve aquela vez que, pô, o Michael pegou o Noah e jogou na água, né? Mas também, aquela treta toda, os dois ficaram um tempo presos, mas já estão livres, estão uma vida que segue, né? A gente continua a amizade. Não, gente, não é verdade isso, sabe? Mas como as pessoas acham que autista não tem ironia, as pessoas já deviam estar assim, né? Enquanto estavam gravando o documentário. Meu Deus, teve essa treta. As pessoas foram presas. E o tempo todo essa quebra, né, dentro do documentário de expectativa e aí você fala, poxa, esses caras me pegaram de novo. Sim, e ele é muito bonachão, porque ele tá sempre largado, assim, caído em algum lugar, porque ele parece que tá sempre muito cansado. Mas ao mesmo tempo que ele quer ser essa pessoa tranquila, ele é muito... Cara, eu me identifiquei muito com ele. Tipo, quando vai no shopping e ele fica falando, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Aí o Noah, calma, vamos lá, não vai acontecer nada, não sei o quê. E realmente, gente, eles só vão lá tentar sentar lá e ficar. Se não der, o pessoal não vai matar eles. As pessoas simplesmente vão falar assim, sai daí, vaza, que não pode ficar. E é exatamente o que acontece. E aí ele fica, tá vendo, Noah? Você tá bem? Não aconteceu nada. Aí, aconteceu, eu falei que aconteceu, a gente foi expulso. Tá, mas então, mas não aconteceu nada. A gente só saiu de lá, ninguém gritou com a gente, ninguém fez nada, entendeu? A gente só saiu de lá. E eu sou muito assim, tipo assim, cara, isso vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Aí quando dá merda, tá vendo? Eu falei que ia dar merda. Não foi nada grave, mas eu tô te falando, tá vendo? A gente podia ter evitado isso, sabe? E aí vem o sentimento de culpa, né? A autocrítica é extremamente mordaz, né? Sim, porque o tempo todo... Eu tenho essa autocrítica, mas ao mesmo tempo também eu tô tentando o tempo todo arrumar a vida dos outros, sabe? Tipo, não faz isso, isso vai dar errado, não é assim que se faz, não sei o quê. E eu sinto isso muito nele, e eu sinto muito que ele tá numa fase, tipo assim, de tentar se conter, e aí ele fica, você percebe várias vezes no documentário que ele não tá gostando do rumo que o negócio tá levando, tipo, na treta no banquinho de como é que vai ser, se vai ser a casa dos super-heróis ou vai ser o projeto antigo. E aí o Michael quer manter o antigo e o coisa quer fazer a casa dos super-heróis, o Noah. Fica aquela discussão, não sei o quê, e ele fica muito assim, cara, eu não quero ouvir isso, não quero conflito, só quero solução, só quero ter, né, fazer um negócio, não quero, sabe? Ele fica muito com essa cara assim, tipo, ai, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, por quê? Mas ele não fala nada, sabe? Ele consegue se segurar. Mas você vê que em certo momento do documentário, ele tá muito, se mexendo muito, ele tá muito estressado, sabe? Parece que ele tá pra explodir, assim, dentro dele. Mas ele, sim, tá naquela, ele tá sempre tentando se manter, respira, se manter calmo. Porque já tem o New Michael pra gritar e já tem o Noah pra ser o centrado. Mas aí ele é o meio termo, tipo, mas tem um momento do documentário que, tipo assim, tô ligando pro Michael, ele não me atende, sabe? E é aquele momento que você fala assim, caraca, é sempre assim, é sempre a mesma coisa, não aguento mais. E aí ele mostra que ele não tá legal o tempo todo, sabe? Ele tem coisas que ele não tá feliz. Mas na maior parte do tempo, ele sempre é o cara que prefere ceder pra poder as coisas continuarem indo ok, sabe? A particularidade, né, de cada um me faz reforçar uma coisa que sempre pra mim foi muito clara. Eu não acredito em trabalho em grupo, né? Pelo menos não da forma idealizada que as pessoas propõem. Porque todo projeto coletivo que você observa, você sempre acaba vendo que alguém acaba tomando um controle maior, né? Há uma individualidade maior. Para as coisas funcionarem, você precisa que os processos sejam feitos de forma individual. Tudo aquilo construído muito coletivamente não anda. E para mim, eles são um exemplo, assim. Então, toda vez que alguém fala assim sobre o poder de fazer coisas em grupo, de que é muito melhor, a primeira coisa que eu penso é que a pessoa não sabe do que ela tá falando, basicamente. O negócio é fazer trabalho sozinho. Eu fiz isso a minha faculdade toda, não me arrependo de nada. Não adianta, porque tem pessoas que são mais líderes, são pessoas que aceitam mais. Só que o grupo, você não tem como você fazer um trabalho em grupo escolhendo as pessoas exatas para os cargos exatos, sabe? E aí você vê a diferença deles ali e tipo assim, como cada um se encaixou para aquele grupo dar certo. Porque se tivesse tipo dois New Michaels, ou então não tivesse nenhum New Michael e um outro Ethan, o grupo não ia para frente. Com certeza. E o tanto que isso é sutil, né? É nos mínimos detalhes, assim. Uma coisa poderia afetar toda a construção de grupo. Então, por exemplo, né? No meu caso, que faço podcast com mais 9 pessoas dentro do espectro, ao longo da nossa trajetória, eu já sei de que forma uma coisa funciona com o outro, de que forma a gente pode se desenvolver, mas isso foi tanta tentativa e erro, foi tanta cabeçada, foi tanta raiva que um ou outro passou, acho que principalmente eu, porque eu acabo juntando todo mundo, propondo a pauta, gravando, editando. Então, assim, hoje, 2 anos, a gente tá, de certa forma, agora definindo melhor a nossa trajetória, mas sempre é um desafio. Imagina entre 4 pessoas que vão se apresentar presencialmente, né? No nosso caso, a gente faz tudo à distância. Não, e a gente tem como editar, tem como arrumar, né? Eu tento fazer meu podcast o mais fluido possível, com o mínimo de edição, assim, de edição de corte, né? Bota as inserções e tudo mais, e gagzinhas e não sei o que e tal. Mas, assim, eu tento fazer ele o mais fluido possível, sabe? Pra poder soar natural, pra conversa ser natural. Eles não têm essa coisa. Eles têm que chegar lá e fazer meio que sem errar, né? E, se apresentar em público, né? Eu fico pensando assim, cara, você se apresentar para um público. Por isso que eles não querem os parentes. Imagina os parentes lá. Você não consegue se apresentar. Tipo assim, eu choraria. Não, eu ia entrar em. Eu ia entrar em, sei lá. Ou entrar em pânico ou entrar em rage. Não sei. Um dos dois. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Correr, socar a parede chorando. Porque. É muito complicado, cara, porque você um estranho te olhar com uma cara feia, você já tá meio acostumado a isso. Agora, porra, a sua família ficar ali te julgando, sabe qual é? Ainda mais se aparece primo, tio, que nem é, sabe? Aquelas pessoas que vão te julgar mesmo, porque sempre tem a comparação. Ah, porque seu primo fulano não sei o que, seu primo fulano não sei o que lá. Aí você já, cara, é surreal, surreal. Tipo assim, ia ser muito difícil, já é difícil se apresentar em público, imagine com essa pressão. Então, cara, eu acho muito incrível, assim. Muita gente pode ver o documentário e acha assim, cara, o New Michael é muito chato, tinha que tirar ele. Tipo, o Ethan é muito devagar, sabe, não sei o quê. Mas na hora da apresentação você vê que o Ethan faz muita coisa. E a maioria das paradas que são muito engraçadas estão com ele. E nesse processo de bastidores, né, principalmente se tratando de pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo, uma mudança de formação traz um efeito brutal. Pode ser que a pessoa, né, que veja externamente pense que alguém não contribui, mas só o fato da pessoa não estar ali vai desconfigurar tudo. Vai desconfigurar tudo e aquilo que a gente tá tão acostumado, aquela rotina que a gente estabelece, quebra e não fica legal. Não tem como. É por isso que o grupo teve que entrar em atos, porque com o Jack saindo, mesmo ele sendo pra mim o mais... Ele é o Ringo do negócio. É, ele é o Ringo. Não é que ele é o menos importante, porque todo mundo tem uma importância. Mas ele não é tão proeminente, assim, ele não parece tanto. Tipo, você vê que o New Michael é criativo, você vê que o Noah tem a capacidade de conciliar as tretas todas e também de... Porque o Noah não é engraçado, gente, desculpa. Ele só consegue conciliar as coisas assim, ele tem uma mente meio louca, assim, a visão dele de mundo é muito diferente dos outros, inclusive, assim. Sim. A piada dele é muito diferente, assim. O Noah é engraçado, mas ele não é tão engraçado quanto o New Michael, sabe? As ideias que o New Michael tem são melhores que as do Noah. Mas não tem como o New Michael realizar sem o Noah. E o Ethan, eu acho que é muita cola ali. Porque quando chega na hora da apresentação, as cenas que eles colocam pra gente ver, provavelmente são as melhores, né? No meu entendimento, eles não vão pôr as cenas que estão passando vergonha, as pessoas não... Assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Embora tenha uma parte ali que eles falam uma coisa muito pesada e começam a sair umas 5, 6 pessoas do público, assim, e eu penso assim, meu Deus do céu. Mas isso aí acontece com todo mundo de stand-up. Isso aí, o pessoal do stand-up tá acostumado, sendo autista ou não, você vai falar uma coisa muito pesada, a galera vai sair. Não adianta. Stand-up é isso, né? Se você vê qualquer show de stand-up, pô, gente já foi agredido, né? Por causa do stand-up. Sim. E eles não são aquele stand-up que aponta o dedo pro público, que tem aquele stand-up que você vê assim, e você aí? Você tá com ela? Ó, cuidado, hein? Isso aí, ó. Você, sabe? Então, sim. Pra pessoa ir embora, isso aí é normal. É, seria, pra eles, seria tenso, tipo, ver que quem tá indo embora é, são os pais deles, sabe? É a única coisa que poderia afetar eles, eu acho, assim. Porque, até porque eles falam que fazem isso pra eles, né? E uma coisa que eu queria falar, que é a questão da de eu ver a lógica autista. Porque pra mim, o autista tem uma lógica que não é igual à lógica do neurotípico. Não sei se a gente pensa de começa a questão de trás pra frente. A gente, não sei. Todo autista tem um jeito peculiar de pensar um negócio que não é do mesmo, na mesma rotação que uma pessoa neurotípica. Isso é batata, sabe? O neurotípico sempre vai assim, A mais B. Aí você sempre pensa assim, mas e B e A se tivesse C? Não sei, eu tenho essa sensação que a nossa lógica é muito... Não sei se é por causa da literalidade, por causa de ser meio bocudo, de falar coisas que não devia. Eu acho que tem uma lógica mais, sei lá, estranha, assim, diferente. É, eu acho que às vezes também há uma concentração numa parte do processo que não é completa, como talvez outras pessoas pensariam, ou a gente escolhe pontos, né, de algo a ser executado que é totalmente fora, assim, do que as pessoas normalmente fariam. Então vamos supor que a gente vai construir um carro, e aí talvez uma pessoa vai primeiro pegar a planta, e não, talvez a pessoa dentro do espectro, por ter um tesão em rodas, vai primeiro ficar pensando nas rodas, vai ficar primeiro pensando no design da coisa. Então assim, a gente tem uma forma de fazer o processo que muitas vezes vai totalmente fora dos padrões, né? Seguindo um padrão interno que, enfim, dentro da própria pessoa faz um sentido. Sim, no final vai dar certo. Só não vai ser no tempo nem na ordem que você estava pensando que poderia ser. Pode ser até mais rápido, ou não. Ou não. Mas isso é uma coisa que é legal de a gente falar, porque isso também fala muito sobre mercado de trabalho, né? Sim. Que se fala muito do apoio na escola para a criança dentro do espectro. Só que ninguém fala que precisa ter alguém também para poder apoiar essa pessoa no mercado de trabalho. Porque, assim, você entender a lógica de todo um procedimento de trabalho é complicado, porque cada lugar que você vai é um jeito diferente de fazer a mesma coisa. As pessoas são diferentes, as pessoas... Tudo muda. Aquilo que você falou, a configuração muda, tudo muda. Não é que, assim, a gente não vai conseguir fazer. A gente só vai fazer de um jeito diferente. Ai, meu Deus, fulano vai fazer aquilo, mas não pegou o lápis. Como é que vai fazer o desenho se não pegou o lápis? Tá só com o papel na mão. De repente, a pessoa tá visualizando primeiro tudo para depois começar a fazer. Calma, vamos dar tempo para as pessoas, sabe? Quando precisar de ajuda, a gente não pode ter vergonha de pedir ajuda, mas as pessoas também não podem, tipo, toda hora ficar se oferecendo para tentar ajudar, porque, na verdade, elas estão atrapalhando. É complicado, sabe? Então, é legal você ver quando a lógica das coisas não precisa funcionar igual, e isso, para mim, é uma coisa que pode muito agregar nessa questão de hoje em dia está sendo muito debatida de quanto mais diverso, mais o ambiente de trabalho, mais diversificado, mais diferente, com pessoas diferentes, com escolaridades, idades, sexo, sexualidade, tudo diferente, faz com que a criatividade aumente, porque são visões diferentes, ninguém pensa igual, né? Então, eu acho legal isso. E quando começa o stand-up, você vê que a lógica das piadas deles meio que são diferentes. Sim. Tipo, a primeira. Tem essa do Ethan, que é a primeira coisa que acontece é que eles esquecem, né? O roteiro logo no início. Isso deixa o New Michael... A gente transtornado. Esqueceu. A gente esqueceu. Aí tem que convencer o New Michael a pular essa etapa. Cara, eu ia entrar numa, tipo assim, caralho, puta que pariu, já tá tudo errado, já, meu Deus do céu. doido, porque agora estão filmando essas câmeras, porque agora o cara lá, famoso, whatever, fez o vídeo, aí a pira ia estar lá em cima, né? É engraçado que, assim, desculpa te interromper, não, mas eu lembrei de uma história da minha vida que eu acho que dá pra relacionar muito. Eu gostava muito de música, né? Na verdade, eu gosto até hoje. E eu lembro que eu fiz uma apresentação na escola, quando eu fazia ensino fundamental. E aí, eu tinha uma forma de como ia funcionar o script. A música ia tocar, né? E ela ia até o final. Quando terminou o último verso, eles cortaram a música abruptamente. E aí, as pessoas começaram a aplaudir. E eu caguei para o aplauso delas. Eu corri e comecei a brigar com a sonoplastia, entendeu? Então, assim, é essa forma que muitas vezes as pessoas do espectro fazem em situações quando eles querem que as coisas sejam executadas. E aí depois o pessoal brigou comigo falando assim, ah, mas você devia ter ficado com o pessoal aplaudindo. Mas, assim, na minha mente o importante era que o script tivesse sido seguido. É, e pra você, na sua cabeça, você nem ouviu o aplauso, você só viu que estragou, não era pra ter feito isso, tinha que ter deixado o negócio terminar, por que cortou? O que aconteceu, sim, sabe? Vem aquele monte de pergunta, o que, que você fez isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Tipo, você fica muito assim, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tenho que ser muito metódica, assim, eu sou uma pessoa que eu tento não ser, por isso que eu gosto do Ethan. Se eu olhar, minha escrivaninha tá uma zona, se eu olhar, meu quarto tá semizona. Se eu olhar, tem uma mochila caída aqui do lado do sofá. Então, tipo, eu tento... Eu era muito paranoico com o negócio de organização. Mas eu tento não ser tanto paranoica com mais nada. Porque se ficar fomentando isso, só piora. Só que eu tenho um problema. Agenda. Cara, não me faz esperar. Não me faz perder um tempo do cacete. Tem um esforço do caramba de pegar um ônibus, trem, metrô pra chegar no lugar. Ó... Uma coisa que me mata, consultas médicas. O tempo, sim, que eu passo esperando a droga do médico me atender, caralho, 3 horas. 3 horas. 3 horas. Ah, vai fazer outra coisa. Agora eu vou. Vou sair andando. Só que o problema é que eu saio andando e saio gastando dinheiro. Porque eu tô estressada, eu preciso desaluviar de algum jeito. Eu compro capa pra celular, não sei o quê. Vou comprando um monte de coisa que eu vou lembrando que eu preciso, mas não necessariamente precisava comprar naquele momento. Mas eu preciso, sim, me distrair com o objetivo de alguma coisa. E aí, cara, é muito estressante ficar esperando. E você espera 3 horas pra poder a pessoa falar com você. Quando o médico é bom, 30 minutos. Porque quando o médico é uma merda, ele te olha, nem encosta em você, e em 5 minutos você tá fora da sala. Aí eu sempre penso muito nisso, tipo assim, não vale a pena. Não vale a pena o desgaste. Uhum. Eu sou muito assim com horários. Eu sou muito chato com horários. Se tá marcado pra 1 hora... se eu não aparecer no horário exato, é porque aconteceu alguma coisa séria. Aconteceu alguma coisa séria porque eu sempre vou chegar antes. E hoje em dia eu tô tendo um pouco mais de flexibilidade porque eu já cansei e dá murro em ponta de faca. Mas eu definitivamente não consigo lidar com atrasos de quase nenhuma forma. Não, e eu tenho uma coisa que na minha cabeça... Se eu tô na condução e ainda tá faltando 30 minutos pro horário, eu tô na condução ainda... Mesmo estando perto, mais ou menos perto, eu já começo a ficar muito estressada. Porque pra mim, eu tô atrasada já. Aham. Uhum. Na minha cabeça, eu tô atrasada. O negócio é 9:30. 9 horas, eu tô numa condição que vai levar, sei lá, 5 minutos pra chegar, eu vou ter que andar mais 10. Cara, eu tô muito atrasada. Eu vou chegar faltando 15 minutos. E aí eu vou correndo que nem uma louca, me descabelo todo, chego lá, tem ninguém. Por que é isso, Nossa, né? É triste, é lamentável. Eu não consigo nem comentar a sensação de ódio que eu sinto diante disso. E aí vem a piada do... A primeira questão, que é do Ethan's Funeral. Que é meio chocante, assim, que o Noah fica falando, né? Oi, criança! Não sei, que como se fosse o pai e o filho, né? O Ethan como filho dele. Então... chegou o dia do seu funeral, parabéns! Aí, e todo mundo assim, chocado, né? Tipo assim, porque tá fazendo o pai com o filho, o dia do seu funeral, parabéns. E aí começa a piada de que, tipo assim, ó, ali, ó, sua tumba! Que linda, do lado dos seus irmãos, olha que bonitinho! Então, agora você vai entrar aqui, tem gasolina, papel, você vai entrar e vai dar tudo certo. Você entra com esse fósforo aí e logo você vai estar ali. E vai ser incrível. Aí ele, não, não quero fazer isso, não sei o que, sei o que lá. Aí, no final vem a quebra da expectativa, né? Que tava assim, super bizarro. Tipo, o pai tá enfiando a criança no negócio pra queimar, os outros filhos já morreram. O que que tá acontecendo? Aí, ou ele vai matar as outras crianças, aí ele... Ah, que bom que você entendeu. Queria que seus irmãos e irmãs tivessem sido tão receptivos quanto você, né? Porque, na verdade, a piada era... As outras crianças, ele tinha avisado e morreram. Porque brincaram com fogo. E aí, né? Pô, que bom que você foi receptivo, né? Não vou precisar mais da sua tumba. As outras tumbas são reais. Não é que assim, nenhuma criança não morreu. Outras já tinham morrido, sabe? Tipo... What? E eu achei super engraçado, mas é tipo um humor muito... What the fuck, sabe? Muito... Assim, você fala sem pensar. Porque não é uma parada que... É uma coisa que as outras pessoas comuns, teriam pudor de dizer, né? Sim. E eles ligam o foda-se, basicamente. Ligam o foda-se, eu sou tão no modo normal. É verdade. Eu acho que tá muito mais ligado ao modo normal de como fazer e como falar. É o famoso sincericídio autístico. Sim. E isso fica engraçado. E eu acho incrível que as cenas que eu vi, né, são poucas que mostram, elas falam dessa questão do absurdo das coisas do sincericídio. Tipo, vem logo a do presidente também, que é com o Noah, que ele é o presidente, que casou com um trem. É meio sem graça, mas quando você presta atenção, que ele faz, eles fazem trocadilhos sobre o trem, ah, você vai, você pega ela na Zona Norte, que isso, você tá achando que eu sou um pervertido? Aí... Eu não sou, não, você é um pervertido, não sei o quê. Pro jornalista, o jornalista, né, que é o Jack, fala assim, eu sou um pervertido. Ah, muito obrigado pela sua honestidade. De novo, é brincando com essa coisa de tipo assim, cara, ninguém vai falar isso, tipo, é absurdo, tudo isso é absurdo, sabe? A questão também da literalidade, de ser literal, né? Que eu acho que eles meio que aprenderam isso com a vivência, eles viam que as pessoas riam deles porque eles cometiam sincericídio ou entendiam da maneira errada por serem literais e as pessoas riam. Eles pegaram isso, que é aquela coisa que você falou da autodepreciação. Eles pegaram isso e jogaram a favor deles. É, no Wikipedia deles diz assim, eles são um grupo, são todos do espectro Asperger, né? São todos do espectro autista, são Asperger, mas eles não falam disso no stand-up. Cara, é tipo Pose. É, você vê Pose e fala... Pode ser um episódio sobre comédia de Pose, que é as pessoas passeando e dando close na rua. Já é uma coisa sobre apoiar a cultura trans. Apoiar a cultura do gay, transexual e tal, porque todos os atores, a maioria, são gays ou são trans, sabe? Então, mesmo não estando fazendo nada, eles já estão agindo como pessoas que eles são. Então, é a mesma coisa essa peça, sabe? Eles não falam sobre autismo na peça deles. Isso tá bem claro na Wikipédia. Só que o tempo todo eles estão mostrando pra gente que é autista o autismo. Quando eles fazem piadas do tipo do bombeiro. Ah, o encanador do Brooklyn, que também é o Ethan. Que aí ele tá lá, pô, às vezes tem que meter a mão na massa, não sei o que, que ele tá tentando desentupir um negócio. Aí chega o Noah vestido de mulher e fala assim, nossa, que coisa, né? Será que você quer uma ajuda? E claramente uma pessoa comum ia falar o quê? Ela tá seduzindo ele, pra onde que isso vai? E ele fala assim, pô, legal, a senhora tá querendo entrar aí nessa empreitada de virar encanadora aí, tudo bem, respeito muito, mas... Sabe, tipo... Porque ele entendeu literalmente o que ela quis dizer. Você precisa de ajuda, e ela passando a mão nele, e ele não tá entendendo que aquilo, na verdade, é uma cantada. Ele tá achando que ela tá tentando o emprego dele, sabe? Inclusive, o Twitter deles é muito, muito claro nessa coisa, né? De que, ah, nós não falamos de autismo, mas é autismo puro, assim, todos os tweets deles. Sim, sim. E ao mesmo tempo que eu acho isso assim, a gente não fala do autismo... É meio assim, parece que é uma coisa assim, eles não querem levantar bandeiras. Mas, cara, a partir do momento que eles colocam o nome do grupo como esse, e eles fazem piada que a pessoa te entende de uma maneira diferente, e vê coisas diferentes, e as outras pessoas também, as neurotípicas, veem uma ideia de piada, de comédia diferente, eles já estão promovendo o autismo e já estão mostrando uma cara do autismo diferente, sabe? Sim, porque de certa forma, o ponto central deles é exatamente a interação. E as pessoas querem ver essa interação, independentemente do conteúdo do que eles vão falar. A partir do momento que eles estão juntos ali, tudo se completa. Isso que achei muito legal nesse documentário. Tem piada ruim? Tem. A casa dos super-heróis é chata? Sim, Noah. É uma péssima ideia. O Neil Michael tinha razão. Mas é também, os super-heróis todos são literais. Né? O homem, sei lá, absorvente. O homem contemplativo. O que, que ele vai fazer agora? Contemplar, sabe? Então, também tem a ver com essa coisa da lógica, da quebra de expectativa, porque isso também tem muito do autista, tipo, as pessoas acham que o autista vai fazer uma coisa, ele faz outra completamente diferente pra fazer aquilo que você achou que ia ser. Então, eles, de certo modo, mesmo, entre aspas, não falando sobre autismo, eles são autismo. Eu gostei muito, assim. E eu quero muito ver esse novo, que dá a volta deles, mas eu ainda não consegui achar. Eu também recomendo demais, pra mim é uma das melhores produções sobre autismo que a gente tem, pelo menos feitas nas últimas décadas, né? Porque essa última década foi, assim, muito forte pro autismo. Foram várias séries, filmes, livros, né? E essa, pra mim, é uma das produções mais tranquilas, assim, tanto pelo estilo da narrativa que não força a barra, quanto pela apresentação dos personagens. É um documentário muito gostoso de assistir. Eu sou fã incondicional. E passa a verdade, né? Porque não é aquela parada, porque por mais que tenha várias coisas que tenham acontecido com vários personagens autistas, criança autista gênio, criança autista mini computador, a gente teve no Predador aí a criança que no final do filme tava dentro da, sei lá da onde, dos Estados Unidos, do exército americano, trabalhando, traduzindo coisas do Predador. Ou criança batendo a cabeça na parede. Sim, que não consegue nenhum, aí o pai sofrendo, a mãe sofrendo, e tipo assim, na verdade a história é sobre os pais, né, sobre a criança. Exatamente. Então, é complicado. Esses dias eu tava até vendo uma pessoa autista mais velha falando sobre essa questão de que ela seu do grupo de pessoas autistas, de mães de autista e tal, e como às vezes as pessoas ficam postando fotos de crise do filho, ó, meu filho é em crise, não sei o que, tipo, cara, isso não ajuda a criança, isso não é legal, sabe? E é uma exposição tão horrível, né? Eu acho que pais deveriam ter todo o cuidado de postar qualquer coisa sobre seus filhos que tenham menos de 18 anos de idade, independentemente de serem autistas ou não serem. E assim, em vez dela estar ajudando o filho na crise, ela tá filmando, pra falar sim. Que... Aí eu falei que isso aí, pra mim, é tipo os biscoiteiros, as caras que posam sem camisa, sabe qual é? As meninas que posam de biquíni. Biscoiteiros do autismo. Biscoiteiros do autismo, tipo assim, olha aqui, ó, que barra que eu tô passando aqui, ó. Porra, cara. Eu sou fazendo... filho, a conta dele, pô. Fazendo Marcos Mionzices. É, sabe qual é? É um... A gente tem que rever muita coisa, mas a gente deixa esse papo pra outro dia. Sim, que é polêmico, muito polêmico. Muito polêmico. E você sabe que eu gosto de fazer uma polêmica, né? Você viu lá no dia do autista, que eu cutuquei as mães do autista lá, foi uma barra. Mas... É justo, justo. Mas a gente tem que dar essa cutucada pra poder também a pessoa ver que, tipo assim, será? Será que pode ser? Tem que dar essa levantada pra gente. É, tem pensar. Que fazer as pessoas pensarem. Então, muito obrigado, Thiago. Foi um ótimo papo. Espero eu que agradeço. Nossa, as pessoas tenham é um entendido prazer. Nosso brainstorm, mais ou menos, que foi isso aqui, uma loucura. Em torno de não narrar o que aconteceu e de comentar pelo nosso olhar, pela nossa visão, e que vocês possam, sei lá, ver o documentário de um outro jeito, pra quem não viu e ouviu o podcast antes, e entender que realmente aquilo representa muito bem como as pessoas podem ser diversas dentro do espectro. Então, deixe seu recado aí, seus arrobas, endereços. Eu agradeço demais pelo convite, Érica. Finalmente saiu, inclusive quero você no Introvertendo ainda esse ano. E para as pessoas me acompanharem, eu tenho um Twitter, que é o Thiago Abreu, Thiago sem H, por favor. E o meu podcast é o Introvertendo, vocês podem encontrar em várias redes sociais, mas eu já deixo geral aqui, que lá você encontra tudo, que é o site introvertendo.com.br. Vou deixar o link aí do Spotify aí também, tudo aí embaixo. E vai estar no nome dele, vocês sabem que é só clicar no nome da pessoa que você vai parar no Twitter da pessoa. Mas vocês não visitam o blog, vocês só ficam entrando no Spotify, vocês sem vergonha. Mas é isso, gente. Valeu, muito obrigado. Até a próxima e até fui.